Eu sei que eu vou ser capaz. Só tenho que me esforçar um pouco mais. Nem pensar, não vou ficar pra trás. Eu vou ser o teu herói. Como nos livros de BD, eu vou proteger você. É preciso você saber que não há poder capaz de me roubar você. Difícil de esperar. Eu não vou deixar você fugir de mim. Quero acreditar que será sempre assim. Eu não vou deixar você fugir de mim.